fiquei grande, estou seguindo meu caminho. E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu. A sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo e sou seus passos. Sou sua luz e sou seus braços. Sou seu filho idolatrado. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Praticando todos. Falando sério, dos fatos que fazem o Brasil ser o país do futebol e de todas as modalidades esportivas. No ar, Esporte. Esporte na cidade. Na cidade. Olá, amigos, muito bom dia! Estamos chegando para mais um Esporte na Cidade. Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019. A partir de agora você vai ficar informado de tudo o que está acontecendo no mundo esportivo. Vamos trazer as informações lá do Flamengo, onde família se revolta, não entra em acordo com o Flamengo. Vamos destacar a rodada do final de semana. Começa aí a Taça Rio. Vamos falar do Campeonato Cearense, Campeonato Paulista, os estaduais pelo país. Essas e outras você confere daqui a pouquinho no Esporte na Cidade. Rádio Cidade, a rádio do esporte. Esporte. Esporte na cidade. Na cidade. Agora em Campos Sales, Damião Energia e Soluções. Você quer fazer um projeto de energia solar para sua loja, fábrica, oficina ou residência? Fale hoje mesmo com Damião no telefone 88998359507. Ele faz o seu orçamento e projeto de instalação de energia solar com garantia, rapidez na entrega e preço justo. Damião Energia e Soluções trabalha também com instalação predial, instalação de bomba submersa em poço profundo e sistema de comandos elétricos em geral. O Nordeste tem sol 365 dias por ano. Então economize muito dinheiro usando essa nova fonte de energia. Ligue para 88998359507. Fale com Damião e peça um orçamento. Ainda bem que podemos contar com o frigorífico São Luís, o mais completo do gênero. O frigorífico São Luís está com novas instalações, atendendo os altos padrões de higiene e dispõe de um atendimento especial. A sua diversidade em termos de produtos é total: carne suína, bovina, carne de sol, frango, galinha caipira, peixe de várias espécies, frios em geral. E toda segunda-feira, o frigorífico São Luís realiza grande promoção em todo o seu estoque. Localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 716, em frente à Telemar, bem no centro de Campos Sales. Fones 99270050 e 94375968. Organização Cássio e Família. Cliente do Comercial Ribeiro é cliente satisfeito. Exposição facilitada das mercadorias, seção de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, perfumaria. Também temos seção de brinquedos, utilidades domésticas e um açougue que lhe oferece carnes de qualidade, inspecionadas, com criatório e abatedouro próprio. E o melhor, o menor preço da cidade. Quem vai até o Comercial Ribeiro, compra tudo o que precisa em um só lugar. E ainda, entregamos em domicílio. Ah, e o melhor atendimento, claro que é no Comercial Ribeiro. Rua Alencar Arraes, 701, no Centro Comercial de Araripe. Telefone 3530-1248. Venha você também para o Comercial Ribeiro. Precisando de uma boa conexão para estudar? Na SA Online você tem a melhor internet para os seus estudos. Na SA Online você encontra todos os tipos de conexões, feitas para atender as mais diversas necessidades. Ligue para 99673-2062 ou nos faça uma visita na Avenida Francisco Ademar de Andrade, número 144. SA Online, internet rápida do jeito que você quer. Atenção, Campos Sales e região. A Ótica Brasil informa que neste dia 11 de março haverá exame de vista. Comprando seu óculos na Ótica Brasil, ganhe 50% de desconto na armação. Isso mesmo, 50% de desconto na armação na compra de seu óculos completo. Aproveite e ainda dividimos tudo em até 10 vezes. Ótica Brasil, Avenida 7 de Setembro, 276, Centro, Loja 2, Campos Sales. Fone 3533-1659. Ótica Brasil. Esporte. Olha o gol. Esporte na cidade. Na cidade. Estamos de volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade. No programa Esporte na Cidade, futebol nacional. Futebol nacional, vamos começar falando de... Flamengo! Flamengo, olha só, familiares se revoltam e não entram em acordo com o Flamengo. Felipe Esboril. Nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, uma tentativa de conciliação entre o Flamengo e as famílias dos 10 falecidos no incêndio no CT Rubro-Negro. Familiares e representantes dos mortos estiveram presentes no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O acordo não aconteceu. As famílias saíram decepcionadas, justamente porque nem sequer o presidente do Flamengo esteve presente nesta audiência de conciliação. As famílias pedem uma indenização de algo em torno de 115 milhões de reais. O Flamengo ofereceu apenas 300 a 400 mil por família. Derlei Pizzetta, pai de uma das vítimas, falou da falta de respeito que o Flamengo está tendo com este caso. Iniciaram a reunião falando que os nossos filhos não tinham valor, tá? E vem falando nesse tom e aí falam besteiras. Pergunta a vocês agora aqui, tá? Quem perde um pai, perde o... vira o quê? Vira órfão. Quem perde um filho, tá? O que que é um pai? Procure no dicionário para ver se tem alguma coisa. Não tem nada, tá? É uma falta de respeito que essa gente tem. Então não volta, tá? Mais para negociação. Não, acabou, não teve. Não teve, hein? Simplesmente não houve negociação, tá? Simplesmente. Marília Barros, mãe de Arthur Vinícius, afirma que não tem preço o que estão fazendo